Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual é o assunto do programa de hoje? Olá, William. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação, veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, 820 AM. Hoje nós temos como convidado o professor titulado da Universidade Federal de Pernambuco e da Faculdade de Direito do Recife, o professor Arthur Stanford, que vai conversar com a gente sobre um tema que eu acho bastante fremente e candente na nossa situação atual, que é sobre a judicialização da política. Professor Arthur Stanford, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Flávio, muitíssimo obrigado, Flávio Breiner, pela oportunidade de divulgar nossas pesquisas. É um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Professor Arthur Stanford, a gente tem assistido nesses últimos anos, na verdade, uma espécie de espetacularização midiática do Poder Judiciário, sobretudo nas Supremas Cortes, e que se faz um pouco acompanhada de uma judicialização da política, como se essas duas coisas tivessem nascido e caminhado juntas. O que é exatamente a judicialização da política e será que ela vem ao lado dessa espetacularização do Poder Judiciário? Veja, Brian, eu acho que a gente tem o que você fala exatamente, né? A gente tem uma dificuldade para entender o que é que se quer dizer com essas tecnologias novas que aparecem, né? Como, por exemplo, politização da justiça, judicialização da política. Talvez porque a gente foi treinado a pensar nas coisas muito distantes ou muito separadas. Só que quem é da área ou quem lida com política sabe que, por exemplo, a política não pode vir desvencilhada e afastada ou separada, por exemplo, da economia e do direito. Eu diria que o direito é a mesma coisa. Não tem como ter um direito e a gente pensar o direito como algo que não tem qualquer relação com a economia e com a política. Eu diria que essas coisas elas vêm juntas. Isso não significa que a gente não consegue diferenciar o que é a decisão judicial, o que é o direito e o que é a política. Mas eu diria que a gente não tem como ter, na sociedade atual, uma política sem direito e um direito sem política, no sentido de como as coisas acontecem na prática real. Talvez essa terminologia seja advinda de uma situação em que a gente começa a ver pleitos sociais muito fortes, por razões das mais diversas, talvez a própria ideia de perspectiva de reeleição, né, ou de ter um mau sucesso ou lucro numa eleição, os políticos evitam alguns temas que a sociedade está clamando para que sejam debatidos politicamente. E aí o caminho que se encontra é a via judicial, como questões de saúde, vários tratamentos, né, que estão novos aí, você tem soluções novas de tratamento, a política não avança sobre isso. Acabamos de assistir, né, em relação aos planos de saúde, por exemplo, uma situação da política propor que não pode colocar questões que o plano teria que resolver, e as pessoas recorreram ao judiciário para que ele tratasse do assunto. Então, eu diria assim, se fosse resumir, judicialização da política é quando a sociedade busca, uma vez a via política não enfrentando uma determinada temática, uma determinada questão, vai se buscar a via judiciária para lidar com esse tema. Eu resumiria nessa frase. E essa espetacularização se deve a quê? Porque de uma hora, por exemplo, a Suprema Corte Americana, praticamente você desconhece, inclusive, o nome dos juízes que foram nomeados. Eles não aparecem, a não ser em casos raríssimos. Enquanto que aqui, não somente as decisões coletivas e até individuais são todas mediatizadas, espetacularizadas e difundidas através, inclusive, de redes sociais, o que torna, digamos, o Poder Judiciário, a Suprema Corte, quer dizer, o zelador da nossa Constituição, como mais um ator televisivo do que propriamente um guardião, digamos assim, oculto, mas eficiente da Constituição. Como é que você pensa isso? A minha opinião é que isso aí é uma questão realmente midiática, né? Se você vir uma situação social e que isso vai bater e interessa, né? Na área de direito, o que a gente diz muito é isso. realmente só aparece quando a coisa interessa a uma divulgação da imprensa. A gente tem vários casos, né, várias coisas extremamente sérias, extremamente importantes sendo discutidas e debatidas no judiciário. Se isso não dá audiência, ele não aparece. Então, isso é uma questão mais da própria mídia querer se vender. Você teve, por exemplo, casos de você pegar e botar ministros do Supremo Tribunal Federal todo vestido de preto, aparecendo em capa de revistas, né? Como se fossem o Batman, né? A salvação. E isso é um problema grave, né? Porque não tem salvador numa sociedade, não tem um salvador, a não ser a própria sociedade se mobilizando, a própria sociedade com um nível educacional elevado em que ela possa trazer essas discussões sérias de política para o seu cotidiano, como você encontra, por exemplo, na Argentina, no Chile, mas você não encontra no Brasil, não encontra no México, não encontra em vários outros países latino-americanos, as pessoas cotidianamente discutindo. Parece que aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai discutir uma coisa mais séria e mais forte, as pessoas dizem, isso vai dar atrito, vai dar discussão, então não vamos conversar sobre isso. E eu acho que é o contrário, sabe? O problema é que as pessoas precisam ter um nível de educação para saber ouvir o contrário do que ela acha, sem querer achar que isso lhe dá razão de agressividade e violência, né? Seja psíquica, seja física. Isso é uma imaturidade que eu acusaria do nosso país, do nosso povo mesmo. Ou seja, eu fui formado num curso e quando eu era do diretor acadêmico, nós levávamos para a sala pessoas com opiniões totalmente opostas sobre vários temas sérios, como liberação de maconha, como a questão do aborto. Nós botávamos numa mesa sentado um padre, uma feminista, e terminava o debate, todo mundo se aplaudia, não tinha nenhuma condição disso, né? Agora parece que isso se tornou uma dificuldade para a nossa sociedade. E eu entendo que deve ser o contrário, né? Na verdade, nós deveríamos ter maturidade para debater os temas mais polêmicos, respeitando que o outro pensa totalmente oposto da gente. E sem por isso a nossa opinião ser a única correta, a única certa. Isso daí é um problema que eu acho que a judicialização da política traz isso. Pois é, veja, Arthur, a gente tem percebido uma das características do espírito republicano é exatamente a separação entre a fé e a crença privada e o interesse público. Mas a gente assistiu, sobretudo nesse governo agora de Bolsonaro, a nomeação de alguns ministros, que inclusive foram nomeados em função de sua fé privada evangélica, o que termina por a gente não saber exatamente se as decisões que estão sendo tomadas estão baseadas em sua crença privada evangélica ou, de fato, na convicção constitucional ou na legalidade que a Constituição preserva. Como é que você vê em relação exatamente à preservação desse espírito republicano do qual nós somos ainda muito frágeis, como é que você vê, então, essa mistura entre fé privada e bem comum republicano com a nomeação de ministros evangélicos para a Suprema Corte? Eu acho uma coisa positiva, porque se realmente a nossa Corte ela vai estar assumindo um protagonismo político, que é o problema da judicialização da política, é interessante ter várias visões ali dentro. O problema é quando a pessoa que está ali ela faz votos confundindo as coisas, né? Veja, o direito é o direito. Ele não se confunde com religião, com política, nem com a economia. O direito ele é uma discussão em que vai tratar sobre o que é lícito e o que é ilícito. Quais são os argumentos que você usa para dizer algo se é lícito ou se é ilícito? Não pode ser um argumento de fé, não pode ser um argumento de política, não pode ser um argumento econômico. Não estou dizendo que as questões de fé, política e economia não integrem um debate jurídico. O que eu estou dizendo é que a decisão jurídica não pode ter por cunho questões que não a licitude e a ilicitude. Então, se um problema político, um problema econômico, um problema religioso adentra as questões do judiciário e o judiciário vai tomar uma decisão, no caso específico que a gente está conversando, Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm que ter uma base sobre como aquilo é lícito ou ilícito. Ele não pode ter o cunho religioso. Agora, se tem uma pessoa de viés de religião A, B, C ou D e que ali ela confunde a decisão jurídica com a decisão religiosa, pelo que eu vi, né, assim, acho que eu acompanhei, o pleno derrubou. Inclusive, a gente tem aí a própria revisão do próprio ministro que entrou, que tomou a decisão de cunho religioso e depois ele mesmo tomou a decisão contrária 15 dias depois, quando está no plenário. Arthur, eu gostaria de saber qual é a diferença entre judicialização da política e ativismo judicial. Veja, a ideia da a judicialização da política, ela teria lugar quando uma questão política, por exemplo, você tem a questão relativa a aborto, a questão da prostituição como trabalho, a questão do uso medicinal do óleo da cannabis, a questão de tratamentos, novos medicamentos que estão aí, e você ter essas soluções de saúde e a política não lida com isso. E as pessoas vão ao judiciário pedir que isso seja debatido e trazido à tona. Então, veja, é uma questão que eu diria de cunho político, uma questão de você tratar politicamente como uma política pública determinada questão, e a política não faz isso. E aí as pessoas vão ao judiciário pedir isso. O ativismo judicial, ele é uma forma de aplicação do direito em que você pode usar isso em qualquer instância, independente de o tema ser não enfrentado pela política. Então, o juiz, ou o desembargador, ou o ministro, ele pode, diante de um caso, fazer uma decisão ou uma interpretação onde a gente vai dizer que ele foi ativista, no sentido que aquela decisão não estaria previsível no momento atual, né? Por exemplo. E, a depender do caso, isso pode vir a ocorrer no mesmo processo judicial. Acontecer a judicialização da política e o ativismo judicial na mesma situação. Arthur, dependendo do resultado das eleições desse ano, como a judicialização da política pode fragilizar ainda mais a nossa democracia, que tem sido tão ameaçada ultimamente? Dependendo do resultado, pode, né? Não sei, se a gente tiver aí uma estrutura, por exemplo, imagine a hipótese de se criar mecanismos de maior aferrecimento em relação a perspectivas de ódio e de ditadura, querer fechar o Congresso, querer fechar o Supremo, implementar uma religião como uma religião oficial do Brasil, isso vai dar problema, do ponto de vista democrático. Do outro lado, a gente pode ver como, historicamente, né, uma maior liberdade de reflexões, uma maior liberdade das pessoas poderem expressar como elas enxergam e como elas veem as coisas. E a democracia é isso. Às vezes a gente acha e quer reduzir a democracia à vontade da maioria, sabe? E eu acho que não é. A democracia é muito mais. Inclusive, a democracia é um tipo de organização social em que ela tem por um dos seus legados a defesa de minorias. Imagine quem estiver aí na situação, como a gente assistiu aqui, o problema da Zika, que produz na sociedade famílias com situações extremamente complexas de saúde, e um governo democrático tem que abraçar aquelas famílias e ver qual é uma política pública de saúde condizente com a situação que aquela condição de saúde está trazendo. Veja, para citar um caso de saúde, como há vários outros casos na sociedade atual brasileira, que sim, precisa uma política pública, democrática, que saiba abraçar essas minorias e essas condições sociais que a gente tem. Sem esquecer que a maioria do povo brasileiro é um povo sofrido, é um povo economicamente bem, né? O Brasil volta a ter fome. E é necessário uma política pública de educação, inclusive faltar às escolas, pensar aí o estudo integral, a forma de alimentação nas escolas, voltar a pensar uma política pública de educação básica diferenciada, né? E as questões de saúde que o Brasil está aí, eu falei da Zika, mas se vocês olharem aí o nosso cotidiano, tem vários outros casos de saúde extremamente graves que o Brasil está sofrendo, e a gente não está lidando com isso, né? Sem falar, que eu não posso deixar de citar, a situação indígena, né? Do que a gente acaba de viver em relação à situação indígena do nosso país, que também quer um olhar muito cuidadoso. E democracia é isso, né? É olhar para isso também. Okay. Não é só a vontade da maioria, não. Isso é um engano. Arthur, uma última pergunta. A gente tem observado que vários grupos identitários e culturais, né, da sociedade estão começando a reivindicar não somente a sua existência social, cultural, mas também o seu direito e a sua preservação como grupos identitários, o que tem forçado, de certa maneira, o nosso sistema e o nosso ordenamento jurídico a abrangê-los e a colocá-los no interior da proteção legal. A lei, ela é o resultado da pressão social ou é a lei que cria as pressões sociais? Veja, a gente aqui no mundo do direito tem essa conversa, né, de que seria meio querer colocar como quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Veja, existem casos em que, sim, o direito se antecipa ao problema social e busca regulamentar aquilo antecipadamente. Um exemplo que a gente mais utiliza é, por exemplo, a questão do cinto de segurança, onde já existia toda uma estrutura científica mostrando que o cinto reduz o risco, né, de acidente de trânsito. E na sociedade existia aquela... Não, mas e se contavam casos de pessoas que, usando o cinto, o carro cai dentro do rio, ela não consegue se salvar, e aí morre porque estava com cinto, se opondo. E aí o direito vai, através da questão da multa, e implementa o uso obrigatório. Se você andar hoje na rua, praticamente todo mundo está usando cinto, né? O que não acontecia. Então, vamos dizer que o direito regulamenta e implementa um comportamento social, que ele se dá por conta disso. De outro lado, não. A gente tem casos como, por exemplo, a violência doméstica, a própria ideia, né? O problema da prostituição como uma profissão reconhecida juridicamente, a questão da união de pessoas do mesmo sexo, a questão do próprio racismo, né? O problema da propriedade, quando as terras são terras previstas legalmente para a reforma agrária, isso não acontece. A questão hoje das situações de gênero, né? Em vários aspectos, não só homem e mulher, como trans e tudo mais, são questões que estão aparecendo aí dentro da sociedade. A própria questão ambiental, né, da importância do meio ambiente. Veja o que aconteceu hoje, né? A Europa emite aí a declaração de que haverá uma lei na Europa proibindo o ingresso de produtos advindos de terras desmatadas. Isso, veja, acontece hoje, né? Exatamente. Todo esse movimento que acontece, ele ingressa no direito, pode advir da pressão social, né? Você tem uma resistência, como, por exemplo, o problema é quando eu pesquiso a questão do preconceito, sabe, Flávio e William? É uma questão interessante você observar quando é que o direito tem lugar ou quando é que o preconceito tem lugar no mundo jurídico, né? Às vezes é pela pressão social mesmo. Veja, o racismo, ele é um problema grave, histórico. E atualmente você está encontrando várias reclamações e várias situações. E se você vir na história da decisão jurídica, toda vez que aparecia uma acusação ou aquilo que se poderia considerar crime de racismo, ele é invertido para injúria racial. Por quê? Porque o racismo é convertido para injúria racial. Veja, a sociedade, o direito é isso, né? O direito ele não é imune ou distinto 100% da sociedade. Aí eu volto às suas perguntas anteriores. Um católico, um protestante, um espírita no Supremo Tribunal Federal, veja, eu acho bom porque você vai trazer a realidade social de uma diversidade de visões. E eu acho que esses preconceitos eles aparecem dentro do direito. O problema é quando esse preconceito viabiliza uma certa estrutura de violência, como é o racismo, como é a violência doméstica. Porque a gente fala de violência doméstica, só pensa em violência contra a mulher, mas não. Veja, a maioria dos estupros, Flávio e William, eles acontecem dentro de casa, não é no espaço público, não é no meio da rua. Então, se você vê as denúncias sobre estupro, eles são domésticos, é uma violência doméstica que acontece dentro de casa, nas residências, né? Não é no espaço público. Como o direito enfrenta isso? Veja, eu não vejo outro caminho, tem que ser pelas pressões sociais, tem que ser pelas mobilizações sociais. E veja, eu não estou dizendo que é botar milhões de pessoas no meio da rua. Você vê ONGs, organizações sociais indo ao Supremo Tribunal Federal. Se você acompanhou agora a questão do aborto, né, o Supremo fez várias audiências sobre o tema e lá teve gente de várias vertentes defendendo e botando os argumentos por que são contrários e aqueles que são a favor explicando por que é a favor. Na pior das hipóteses, se assistirmos às audiências, a gente vê que é um grande engano você dizer que quem está falando sobre aborto, pedindo uma política pública sobre aborto, ele defende a morte. Isso é um grande engano, né? Não tem ninguém defendendo a morte ali ou ninguém a favor da morte. Os argumentos são outros. Agora, quando o opositor quer ouvir, veja, se você bota dentro do Supremo Tribunal Federal 11 pessoas e que ali um vai ter que ouvir o outro para tomar as suas decisões e ver no final o que vai acontecer, eu acho interessante que esses elementos, esses preconceitos sejam explicitados e colocados. Isso é o que a gente defende. Tem que sim, você tem que justificar quais são os argumentos que você está usando E as pessoas têm que saber os argumentos utilizados por cada um arguidor, qual é a base que ele está usando para dizer isso, aquilo, aquilo outro. No caso de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ideal seria que isso acontecesse. Arthur, uma última questão, essa um pouco mais interna à nossa instituição. Na Faculdade de Direito, o currículo da universidade em relação à formação dos nossos futuros advogados tem se preocupado com essas novas demandas e emergências de situações sociais e integradas a um currículo que possa atendê-la do ponto de vista jurídico a tais reivindicações? Pois eu diria que sim, hoje sim. Né? Veja, hoje nós temos... O problema é o seguinte, a gente tem uma estrutura hoje que tem as disciplinas obrigatórias e as eletivas, mas como disciplina obrigatória aí você colocar a questão de gênero, a questão da raça, como disciplina obrigatória não temos, mas elas aparecem como disciplina, elas aparecem transversais, como por exemplo em cursos de sociologia do direito, em disciplinas criminologia, eles aparecem como temas transversais. E hoje nós temos, sim, temos uma disciplina específica, né, sobre gênero e direito, sobre raça e direito, em que eu saiba, até com uma frequência maior, tem sido oferecidas por professores. Né? Eu sei disso pelos alunos, eu não fico olhando constantemente as disciplinas eletivas que estão sendo oferecidas, mas a notícia que eu tive, inclusive agora, de alunos, é que sim, tem sido oferecidas essas disciplinas na faculdade. Ok. Arthur? Em nome da Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, Rádio Paulo Freire 820 AM, eu quero agradecer imensamente essa muito esclarecedora entrevista que você nos deu. Agradeço, e se você quiser dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, eu lhe agradeço também mais uma vez. Bom, mais uma vez, Flávio Brainer e William Araújo, agradeço a oportunidade, né, de trazer aqui reflexões sobre as pesquisas que a gente desenvolve já há 25 anos de trabalho, de investigação, né, sobre decisão jurídica. Desejar aí felicidade a todos e que a gente procure ver como os preconceitos nos levam a decisões e até a enxergar o papel do Supremo Tribunal Federal como algo positivo ou negativo. Tem decisões que são problemáticas, né, que realmente assustadoras, mas eu acho que ele também tem um papel bem importante na sociedade atual, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o nosso Congresso, né, as instituições nacionais que geram um Estado democrático de direito, são fundamentais para o nosso país, seja via ativismo judicial, seja judicialização da política. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente precisa só cuidar para que os nossos preconceitos não levem a situações de manutenção de mais preconceito ainda. Arthur, muito obrigado por essa entrevista, por essa edição do Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Um grande abraço e até uma próxima vez, Arthur. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui hoje na Conversa com Flávio Brainer. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes de jornalismo, eu, William Araújo e Isabel Baê, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis, edição Ícaro Ricardo de Rádio TV Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.